temps maintenant. Moi, ça m'est bien besoin de vous. Meia 2-1-2, continue a aproximação, reposte trem checado final no zero. Externo, ponto de embaixada travado 6212. Autorizado pouso, vento 1-0-0 graus, 1-2, nós. Autorizado pouso, 9-0 para a chané 6212. 2, Salão 50, direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Alfa está valendo, Juliette na minha escuta, 2 ou 2. Central 99083 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Táxi em frente, via Pátio Índia até o ponto de espera, chame pronto para a decolagem. Pátio Índia, chame pronto para a decolagem, ponto de espera, total 9908. Esquerda, portal 7. Esquerda, portal 7. 2, 1, 2. Autorizado, aliás, decolar, vento 100 graus, 129. Aliás, decolar, 9908. Total da cola 56, controle 208. 1208-9908. Total 9908, decola. 9908, contato radar Cebel 320, na saída da EL. Da EL, Weber, total 9908. Web 5809, desça ao nível 050 na Pro de TAP, chegada máxima. 3600, descida ao nível 060, Proid TAP, chegada a Mare. 060, TAP. Total 9908, chama o centro Recife, frequência 1251, secundário 13325. Total 9908, vai chamar Recife, 1251 ou 13325. Nove, autorizado descida para 2000 pés, o ajuste no 016, livre LS e aposta brisada. 2000, 0 no meio, 2009, aposta brisada. Mas pode voar para onde está? Mantendo Duna, 509. Mantei Duna, 509. 3152, desça ao nível 070, proa de Duna. O 3152, high speed na descida. Controle Salvador, passarela 9808, boa noite, qual é para voo? Boa noite, 9808, acima identificação, mantém o nível de voo no 90, está sobre vetor, curva à direita na proa 110, proa 110, está limitado pela magnética 1, correção 040 de Simbra, o 9808, reposte quando no ideal. Ok, já estamos no ideal, direita 190, limitado pela 040 de Simbra. Desce a 150 inicialmente, o passaredo 9808. Para 150, 08 passaredo. Oito 09, estabilizado? Estabilizou, web, 509. Completa final, cheque pré-pouso e torre, 1895, bom pouso. 1895, boa noite. Salvador, L5809, transfere estabilizado e LF da 10. Ciente, avistado, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 109, 5809. Autorizado pouso, L5809. Noite 05, desse é o nível de voo 180 inicialmente, reduz a velocidade para 250 nós, será o quinto para aproximação. 180, já está mandando 250, boa noite, cara. Excelente, grato. Confirma o vento para o 509. Vento 100 graus, 12 nós. 00 graus. Do 9808, desça para o 080. Para o 080, 9808. 1805, desça para 160. 6600, desça para 2000 pés, o ajuste 1095, reporte localizador. 3015, reporte localizador 3600. Tantri 1952, desça para 3000 pés, o ajuste 1095. 3000, como é que isso? Sale do 9808, é a sua navegação na proa de TAP. Esquerda em TAP, 9808. 9808, desça para 4000, ajuste 9095. 4000, 9095. Com 9005, desça para o 050. 050, 950. À direita, taxi Alfa, chamante na Juliette, mantém me escuta. Alfa, chamante na Juliette, me escuta, 509. Tan 3600, autorizado o procedimento, reporte localizador. Autorizado, remunerado localizador 3600.